você demais. Passei do meu prazer. Eu queria muito mais do que podia ter. Pra viver no sonho, pra ficar a sós, pra correr por todo lado e só pensar em nós. Pra dizer te amo sem ter que falar, e viver um ano e um ano nem sequer passar. Quase tudo maravilha, quase tudo coração. Você fez o que sabia até chegar no fim. Não era um amor tão grande assim. Por saber de tanto amar, voltei então pra mim. Por não ter que magoar, achei melhor assim. Pra soltar nos olhos, pra mostrar na voz, pra correr por todo lado e não voltar pra nós. Pra ouvir te amo sem ter que falar, ter amor pra mais um ano e um ano mais amar. Quase tudo maravilha, quase tudo coração. Fiquei como uma ilha no meio da paixão. Você fez o que sabia até chegar o fim. Não era um amor assim. Quase tudo maravilha, quase tudo coração. Fiquei como uma ilha no meio da paixão. Você fez o que sabia até chegar ao fim. Não era um amor tão grande assim. Amor tão grande assim.